259, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 05 nós. 20 decolagem, pistão no zero, acionamento 259. Decolado 37, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, bom voo, pegar. Tango fora do sol. Fora. Decolado aos 38, confirmando sobrevoo na vertical de atmosfera. Afirma. Chelema 259, contato com a HM decolagem, sua vazia são 1 canilo 380. Charlie Fatango, confirme acionado 0170. Charlie Fatango, está mantendo bem quieto, tá? Você aqui no seu teste. Seguinte. Obrigado, boa. Confirme quanto o Júlio vai se afastar aí no setor? Tá bom, vai, vai, vem nessa. Bom, já tô fazendo a curva aqui pra sobrevoar o fumo aqui, viu? Suficiente. Aí eu já tô testando o 08 controle sobre o outro, eu tô junto. 0-0, graças. Ali é o patado, você o controle? Tá, mantendo sobrevoo nas velocidades com mais filho, cara. Gente, pra convite ali é o patado, mantendo a grade voo visual, ajuste no 0, como 5. Você tá sentindo a área pro vídeo que eu abri? Afirmo. Gente, regressando com o problema de mar. chave Alfa Tango. Reporte no César. Vai botar no César, tá? Está no senador da apresentação no comando 8 do 19. Exato. Será passado? O senhor é 72 do tráfego? Ainda não é visual. Corri, já visual. Com o seu tráfego, azul 30, 15, cumprimentações. Vamos ver mais imagens. Feito, reporte visual, qual é o ponto? Vai reportar visual, qual é o ponto, tá? Pista 90, cruzando aliás, decolar o vento no 40 graus, 05 lá. Autorizado a linha de decolar na 10, boa, 05. Onda 259, chame o 135 na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 238, chame a linha 249. fazendo 101 dólares 400, chamando o Zé outra vez. Confirme. Eu tenho 1-0-2-1-8. 2-0-8, obrigado, fala aí. Alô, Fatão 7, frequência livre, tem uma boa noite. Sou Salvador, boa noite, voo 905. Decoração, voo 1. Voo 905, contato radar decolado, eu sou da Zé, seleção 1, para nível 360. Sobrevia 360, voo 905. Estado, pista 1-0, pois entre os lados, vento 1-5-0, grau 0-6-2 a nós, altímetro 0-5. Lembre, pôr, pista 10, tá? 3-2-0. Câmbio da Azul Lima, 3-0. Agora só vai ser 4 e 20 minutos chamando o relógio. 2193. Salvador, muito boa noite, é o Azul 2781. Azul 2781, no contato com a Dana Decolagem, suba via Arbo 1 para o nível 180. Arbo 1, nível 180, vai subir no 2781 Brasil. Uno, né, 8, para 2, 0, 10, 0, 0, mas sempre se apresenta do INF, que seja pista 0. Forma o traço dessa posição de 1 a 0, 3, 8 mil, como whisky, 4 mil, as 4 mil testes do Sarandim, quando eles fizeram, a 4 mil testes 2. Teste do traço, 10 para 2 mil, 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a Visitar a 2.7, um prato 7.3.8. Reposição a left. Ciente, o azul 27.8.1. Só confirmando lá, voar a elefa da presente. Positivo, foi a elefa, azul 27.8.1. Voando a elefa, 27.8.1. Nome 68, Rodolfo. Tema 168, Matheus, preciso de chegada, visitar a 2.7. Matheus, preciso dessa 2.7, nome 68. Corolla 68, chame Turina, procura estranho 8 e sinal 95. 2895. Dona 099, mantém ponte zero. Mantém ponte zero, 109. Meu instalador, de está passando mais de prazo, tá bom? Está passando o Mike Bravo Uniforme, e sua via chega até a mão para o nível de voo 050. 099, decolagem 10, controle 208, Oeste. Controle 208, Walter, da próxima, boa. Controle Salvador, boa noite, voo no 099, milicapé na Arbor 1. Olá, 099, boa noite, contato com a Basta da Via, contato com a Arbor 1 para o nível de voo 360. Veio para o nível 360, voo no 099. Ono chama centro-oitivo, frequência 128.8, alternativa 35.3. Sete, o 128, 35.3, o azul 2781, boa noite. Zero nove nove, autorizado Zero nove nove, 099. 099, chame-se a 35, frequência 138, decimal 8, alternativa 35, decimal 3. 288, alternativa 1353, voo 099, é, boa noite. Alô. Mike Bravo Uniforme, desça para 3 mil pés, o ajuste 1005 para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 120. Para 3.1015, esquerda 120 para o localizador, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, pode completar a esquerda na 1-1-5. Aqui é para o Mike Bravo Uniforme. Completar a esquerda na 1-1-5. 1-1-5, certo. Os uniformes do separador fez o ajuste permanente, autorizado pela SFP, pode ser estabilizado. Para 2000, e vai reportar estabilizado, vai quebrar de volta. Alagoa, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, a CMT, na frequência na noite, sinal 95. Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo de Antônio, passo para aqui, 9-3, baixar o trabalho. Tabe, tudo autorizado, pistão 7, vento 1, 30 graus, 0 mega do Zanai. Mike Bravo de Antônio. Mike Bravo de Antônio. autorizado a ser a minha chama, táxi. Chame aí, pede decolagem. A decolagem. 4 fora do solo, 30 graus, 079. Pô, tá fora do solo, tá. Mike Bravo Uniforme, 29, confirme aí, táxi. Você conseguiu mudar hoje? Fora do solo 30, chame o controle da presente 208. Presente, né? Posso levar a palavra, mas ela faltava? Tá faltando precisa? Tá mantendo a vertical do aeroporto, senhora. Mantendo no meu pé. Pede. Olha, Papai Romeu, o que está passando? Está presente e vai regressar para a Animar. Guardar para a transferência da torre. Guardar para a transferência da torre, tá? Agora eu tenho o chame todo na frequência da noite do final 95. Exatamente. Correu com a palma de trafação. Reporte, solo controlado da RMAR, vento em Salvador, 130 graus, 0620 na chave. Reportando, solo controlado da RMAR, tá? 236, 6. O senhor pode fazer? Boa noite.